Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Filipenses capítulo 4. Eu confesso que o meu coração hoje está muito alegre, porque Deus, ele, além de falar conosco como estava, né, no anúncio de hoje, da terça-feira profética, ouvir a voz de Deus, ele nos surpreende cada vez mais e mais. E Deus, ele é infinito na sua soberania, infinito naquilo que ele vai realizar nas nossas vidas. E Filipenses 4, depois nós vamos para Mateus capítulo 6. Ontem eu fiquei com muita inquietude no meu coração, né? Eu não sei se você fica assim, eu fico de vez em quando, em alguns momentos, né? Que é normal, nós somos seres humanos, mas ontem eu fiquei numa inquietude muito grande e falando, né? Não entrei no campo da murmuração, não, mas eu reclamei um bocado. Devo ter reclamado, tipo assim, uma hora, sem parar, né? Falando que eu não ia dar conta, que não sei o quê. Umas coisas que vieram na minha cabeça e hoje o Senhor me confrontou, né? Muito fortemente. Porque, mas não confrontou assim, né? Falando ou me impulsionando ou me corrigindo, não. Mas ele foi muito sutil no falar comigo hoje. Ontem eu estava nesse campo, né? Da reclamação, de não estar entendendo algumas coisas, enfim. E não estava conseguindo enxergar a grandiosidade daquilo que Deus tem feito na minha vida e na minha história. E às vezes a gente entra nesse campo, né, da reclamação, do questionamento, será que é, será que não é, será que vai, será que não vai, e nós não conseguimos enxergar a grandiosidade que Deus tem feito na nossa vida. E hoje de manhã, quando eu cheguei na escola, né, que eu faço a pastoral aqui da escola, tinha uma... Eu fui convidada uns dias aí atrás, foi mês passado, para escrever um texto para uma revista de devocionais. E aí eu falei, meu Deus, eu escrevi um texto, né? Queridos leitores, pediram para colocar assim. Aí eu coloquei algo que Deus já vinha trabalhando na minha vida já há alguns anos, sobre viver um dia de cada vez. Deus martela isso na minha cabeça, de tempo em tempo. Viver um dia de cada vez. Eu vivo hoje, e hoje o Senhor opera, e amanhã é outro dia. Aí amanhã, quando eu acordo, eu vivo aquele dia, amém? Fecho aquele dia amanhã, no outro dia eu vivo outro dia. Não viver 31 dias num dia só. Deus tem me ensinado dessa forma, só que ontem eu esqueci, eu deletei isso, literalmente. Eu vivi intensamente ontem o restante do ano. Que eu não ia dar conta disso, que eu não ia dar conta daquilo, que essas coisas que a gente arruma na nossa cabeça. E quando eu cheguei na escola, estava lá a devocional, que é a palavra de hoje. E quando eu olhei, eu tinha me esquecido. Estava especificamente da escola. Eu abri assim e o versículo era, que é o versículo que nós vamos fechar essa palavra hoje, que é Mateus 6:34. Viver um dia de cada vez, porque cada dia tem o seu próprio mal. Amém? E a gente não consegue viver um dia de cada vez. Não consegue. Nós vamos nos tumultuando, né? Com muitas coisas para resolver, e nós não conseguimos viver bem um dia de cada vez. Por quê? Porque nós temos muitas preocupações. Muitas coisas para resolver, pastor, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para... Eu nem sei como é que eu vou conseguir sobreviver até dezembro. E Deus está dizendo, me confrontou. Quando eu abri a revistinha, né, da devocional, menina Inês, o que estava lá? Meu texto. E aí, quem foi, né, ministrado primeiro fui eu. Falando, viva um dia de cada vez. Não se preocupe com aquilo que ainda nem aconteceu, ou provavelmente não vai acontecer. E eu falei, eu escrevi isso aqui mesmo. Aí eu li umas 30 milhões de vezes, e Deus falou comigo assim, aquieta seu coração. É um dia de cada vez. Você consegue viver um dia de cada vez? Consegue? Viveu hoje. Fechei o hoje, terça-feira. Hoje é a primeira terça-feira do mês. Eu já estou pensando no resto do ano. Não é assim? E tem pessoas que é tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa, que já está pensando em ano que vem. Como que serás ano que vem? Ano que vem, irmão. Mas só que olha que coisa linda onde fala Filipenses capítulo 4. Versículo 4, está dizendo assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O que que significa isso? Alegrar. Mas como se alegra e se regozija, sendo que a gente pensa somente naquilo que nós temos que produzir, que fazer? Isso traz cansaço mental, isso traz cansaço físico, emocional e também cansaço espiritual. E aí ele continua dizendo: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, não estejais o quê? Inquietos. Porque enquanto aquilo não acontece, nós não conseguimos descansar. Enquanto aquilo que Deus, né, vai realizar ainda na nossa vida não acontece, nós continuamos projetando e dentro de nós algo que ainda vai acontecer. Só que isso traz um cansaço emocional. Isso atrapalha a nossa vida com Deus. Isso, nós entramos no campo que eu entrei ontem, da reclamação. E tem pessoas que entram realmente na profundidade do campo da murmuração. E aqui está dizendo o quê? Não ficar inquieto. Quem cuida da sua vida nos mínimos detalhes? Sim, é ele. Mas é ele mesmo que tu tem deixado ele cuidar de todas as coisas? Não. Porque na maioria das vezes nós tomamos as decisões que nós não precisamos tomar naquele momento. Precisamos esperar um pouco mais. Não, pastor, eu não posso esperar mais. Eu estou no Salmo 40. Né? Acelerado no 380. E aí Deus está dizendo: se você não acalmar, não entender o que eu estou falando com você, você não vai sair dessa zona da inquietação. E quando nós estamos inquietos, estou falando isso por mim, tá, irmão? Estou contando o meu testemunho hoje. Nós ficamos num nível de estresse altíssimo. E nada está bom. Chove, está ruim. Sol, está ruim. Russo, está ruim. Tudo está ruim, irmão. Tudo. A pessoa que senta do nosso lado na igreja está ruim também. Não senta do meu lado, não. Em nome de Jesus, eu quero sentar longe. Aí senta lá longe, né? Eu sei que, irmão, cada um, né, gosta de sentar no seu lugarzinho, mas tem gente que quer ficar quieto. Por quê? Porque está cansado, sobrecarregado, está com muita coisa na cabeça, mas Deus está dizendo: sou eu que faço na sua vida, sou eu que realizo grandes coisas na sua história. Então, não fica inquieto. Já viu uma criança inquieta? Não cansa? Se tivesse uma criança aqui inquieta, correndo, tu ia ficar incomodado, não ia? Fica assim, irmão. A vontade de pegar na mãozinha dela e falar assim: senta aqui, senta, senta aqui. No nome de Jesus. Mas ela está inquieta, porque é um espaço enorme. Criança vê isso aqui e pensa o quê, irmãos? Vou correr. Né? Vou correr. Mas não, irmãos. Essa inquietude é na nossa alma. E a inquietude da alma é um dos maiores desafios. Porque você pode ter tudo, tudo, mas ainda não está bom. Deus pode descortinar tudo na sua vida, mas ainda não está bom. Você pode ter casa, você pode ter bom conforto, você pode ter um emprego, porta aberta, você tem o seu salário, mas nada está bom. Você compra uma roupa hoje, uma roupa amanhã, 30 roupas, 31 dias comprando roupa sem parar, nada está bom. Porque isso é da alma. É uma inquietude. E aí Deus está dizendo, né, por intermédio aqui, falando aos nossos corações hoje: não vos inquieteis. Ou seja, não estejais inquieto. Fala para o irmão que está do seu lado: acalma o seu coração, querido. Acalma, acalma o seu coração. A inquietude da alma faz coisas que nós não imaginamos. Se imaginamos, sim, porque nós fazemos. A inquietude da alma traz, sabe o quê? Um falar repetitivo. Você repete a mesma história 30 milhões de vezes. E a pessoa fica te olhando assim, ó. Já me contou essa história? Ah, já. Mas a tua alma ainda está inquieta. Irmãos, quem preenche todos os vazios é o Espírito Santo. E ele está dizendo aqui hoje, não vos inquieteis, não estejais inquietos. Amém? Fala, Deus, acalma a minha língua em nome de Jesus. Acalma a minha fala em nome de Jesus. E tem gente que não conta algo atual, não. Conta algo que aconteceu 15 anos atrás, 10 anos atrás, está preso lá. E isso lá de trás traz uma inquietude ainda no dia de hoje. Fala assim, mas eu vou para casa hoje sem essa inquietude. Fala aí, eu vou para casa, você que está no campus online, eu estou em casa e vou sair daqui sem essa inquietude. Amém? Vou descansar. Vou dormir em paz, em pastos verdejantes. Uma grama bem legal, vou deitar, vou dormir. Glória a Deus. Uma rede. Vamos lá. Antes, não estejais inquietos por coisa alguma. Versículo 6, tá? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações, ação de... O que são ação de graças? Agradecer. Senhor, muito obrigado. O negócio está estreitinho, estreitinho, estreitinho. Mas eu estou te agradecendo. O negócio está bem desafiador, Deus, mas eu te agradeço. A minha oração é oração de súplica. Venha ao meu socorro e tira essa ansiedade do meu coração. Venha ao meu socorro e aquieta a minha mente. Venha ao meu socorro e me aquieta por completo. Aleluia! Vai para casa hoje dizendo, Deus, eu sou a pessoa mais aquietada do planeta Terra, amém? Né? Chega dentro de casa e fala, eu sou a pessoa mais aquietada da... Eu nem sei, eu sou assim uma coisa sublime. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso aqui, nós vamos repetir profeticamente. E a paz de Deus, repete comigo. Que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não na nossa expectativa, não dentro daquilo que eu acho, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento, e que essa paz fosse vendida na farmácia ia ficar em falta, que o povo fica sem paz. E aí tu fala alguma coisa e a pessoa nem assimila, porque a pessoa está sem paz. E aí, irmãos, quando ele fala essa paz que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração daquilo que o inimigo às vezes atenta contra a nossa vida. Ou ele vem com uma seta no nosso coração. Meio-dia, de manhã, de tarde, de noite. E aqui está dizendo, se eu estou em paz, essa seta não me deixa ficar ansioso. Se eu estou em paz e a paz de Cristo em mim, a paz de Deus, eu não vou sair do propósito que Ele me colocou. Se eu estou em paz, não vou entrar no campo da murmuração. Se eu estou em paz, eu fico em paz e acabou. E a pessoa vai falar, tu é estranho, né? Pessoa estranha. Paz que excede, falando, menina, eu tô dando paz. Quer a paz? Eu falo aqui de vez em quando, que quando você dá a paz do Senhor para a pessoa, paz, Senhor, querido. A pessoa fala assim, paz. Paz do Senhor, irmão. Paz. Você está entendendo, irmãos? É a paz que excede todo o entendimento, tem que morar em nós. Pela presença do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos morrer. E nós não vamos saber de tudo, não vamos conseguir entender tudo, irmãos. Então vamos ficar em paz. Ah, pastora, mas eu sou aquela pessoa que eu preciso entender tudo primeiro. Difícil, né? Meu pai, é muito difícil, irmãos. Né? Eu estou com 46, tem coisas que eu não aprendi ainda. Eu estou aprendendo. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa nova. Vivemos em paz. A paz que excede todo entendimento. Entre no seu coração agora. A paz que excede todo entendimento. Entre agora no seu coração, na sua alma, na sua mente. E envolva você até o último dia da sua vida. Porque quando nós estamos em paz, nós estamos dizendo o que para Deus? Deus, tu está no controle da minha vida. Tu sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei de nada. Eu não sei o que vai acontecer depois da manhã também, Deus, eu vou ficar quietado. Porque é contigo, eu vou fazer a minha parte. Mas também não vou me inquietar ao nível de eu ficar doente. Eu não vou entrar num nível de ansiedade no topo, ao nível de ter que ficar sendo medicado para sempre, amém. Tem, irmãos, que tratar? Tem. Não estou falando que não tenha, não, amém? Tratar faz parte. E tem que tratar mesmo. Mas só que o nosso Deus, ele está dizendo, eu te dou a paz que excede todo entendimento. E que ninguém pode te dar. Rabadás. Raixa, rabada, rabalabás. É ele que nos dá essa paz. Não são as coisas do mundo. Ou seja, né, nós estarmos bem-sucedidos. Não, irmãos. Tem pessoas muito bem-sucedidas, com um leque assim, ó, de oportunidade, e não tem paz. Porque paz não depende de ter coisas. Paz vem da parte do nosso Deus. E Ele é o nosso Pai que nos dá essa paz. Fala para o irmão que está do seu lado, a paz do Senhor seja contigo, fala para ele, a paz do Senhor seja contigo, esteja contigo todos os dias da sua vida, que a paz do Senhor te acompanhe em todo o tempo, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos têm que, precisa estar guardados em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos não pode estar sendo dividido com outras coisas. Não pode. Os nossos sentimentos não pode. A nossa mente não pode estar dividida com outras situações. Nós precisamos ter o pensamento, mente de Cristo. Que assim nós vamos conseguir entender muitas coisas. E outras coisas no percurso da nossa caminhada nós vamos entendendo. Amém? Quanto mais, irmãos, versículo 8. Quanto mais, ao mais... ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, o que está escrito ali, irmãos? Tu passa o dia inteiro pensando nisso aqui, ó. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tu já acorda de manhã falando, meu Deus, como eu amo o mundo. Como eu amo as pessoas que estão no mundo. Tu acorda assim? Tu passa o dia falando isso? Não. Tu passa o dia pensando em coisas muito, muito maravilhosas? Passa? Não. Na maioria do dia a gente passa pensando em resolver os problemas. Mas aqui está escrito. Pensai. E se há algum louvor nisso, pensai. Irmãos, é um trabalho dificílimo isso. Não é fácil. Ter uma mente que você consegue controlar, né, em Cristo, óbvio. Não é por nós, porque se for por nós entramos em várias situações e conflitos grandiosos. Tem pessoas que estão sentadas aqui, me assistindo no campus online, que entram em conflitos poderosos com a sua própria mente. Pastor Guto pode falar isso melhor do que eu. Porque é o campo dele. Mas só, irmãos, que a nossa mente não pode estar sobrecarregada. Com situações que Jesus está dizendo. Você sabe se isso mesmo é para você pensar? Ah, pastora, mas eu penso porque eu sei que eu vou resolver. Tu consegue resolver, irmão? Tem coisa na minha vida que não dá para resolver. E aí eu espero, aquieto, e ele resolve. Junto comigo. Não eu sozinha tomando as minhas decisões. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. A paz que excede todo entendimento está fazendo agora morada no seu coração. E o seu coração hoje vai se regozijar, porque ele está operando algo na sua vida agora. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que ele está operando algo na nossa vida agora. E ele está dizendo: regozijai-vos. Se alegra na minha presença. Tem um hino que eles cantam aqui, que Jesus, ele é suficiente. Sim ou não? Ele é suficiente na sua vida? Oh, irmão. Irmão, irmão. Se ele é suficiente, ponto, ele é suficiente. Nós não vamos precisar colocar nada no lugar dele. Ele é suficiente. Nós vamos ter com isso um descanso. E com isso também entendimento para tantas outras coisas. Fala assim: Jesus, continua falando comigo. Fala. Vamos lá, versículo 9, aí nós vamos passar para Mateus 6. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Paulo estava falando a Filipenses. Quantas coisas nós já aprendemos com Deus na caminhada? Quantos anos você está na caminhada? Tem pessoas que estão 2, 3, mas já aprenderam bastante coisas. Pessoas novas, convertidas, também já aprenderam bastante coisa. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender primeiro é que ele tem o controle de todas as coisas. Nós precisamos aprender primeiro que descansar nele. Nós estamos falando para ele: Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Não tem nada que eu ame acima do Senhor. Isso é um mandamento. Amar a Deus sobre todas as e amar ao próximo como a ti é mandamento. É uma ordem. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós sabemos que ele vai resolver também aquilo que é necessário na nossa vida, que nós não conseguimos humanamente resolver, irmãos. Mas eu creio que aqui nessa igreja não tem, nem no campus online. Quem falou aleluia com tanta aleluia? Não tem ninguém aqui teimoso, que faz birra, não é? Fala assim: aqui não tem. Fala: aqui não tem. Não temos pessoas aqui assim, gente, em nome de Jesus. Que fala assim: Deus, olha quanto tempo que eu estou esperando. Tem 1 ano que eu estou esperando. Tem 2 anos, tem 3 anos, tem 10 anos, irmãos. Irmãos, tem vitória que demora, né? Mas ele vai trazer a vitória, aleluia! Tem vitória que demora, mas ele traz a vitória, ele dá descanso, ele dá capacidade para nós suportarmos até a vitória chegar. Mas até a vitória chegar, o que é que nós temos que fazer? Ficar em paz. E como é que fica em paz no mundo de hoje? Sendo movido pelo Espírito Santo. Entendendo quem é o nosso Deus. Entendendo que ele tem todo o poder de operar qualquer coisa na nossa vida e na nossa história. Porque ele é Pai. Poderoso e maravilhoso. E aí nós vamos repetir, para a gente poder ir lá para Mateus capítulo 6. Vamos repetir isso aqui comigo, versículo 6 de Filipenses capítulo 4. Eu falo e vocês repetem, ok? Não estejais inquietos por coisa alguma. Isso aqui é sensacional, irmãos. É porque é por coisa alguma. Nada vai te inquietar. Como assim, pastora? Eu não sou de pedra, não. Mas é um exercício em Cristo. A forma que nós vivemos em Cristo. Vamos lá, vamos continuar. Antes, fala. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Primeiro vá até a ele. Primeiro vá até a ele. Não vá a ninguém primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Em todas as áreas da nossa vida. Vá a Ele primeiro. Ninguém vai poder te dar o socorro que Ele vai te dar. Ninguém vai poder te dar a vitória que Ele tem para te dar. Ninguém vai poder falar ao nível de você entender algumas coisas que Ele vai falar. Ninguém, irmãos. Ninguém vai mudar a nossa história. Só quem muda a nossa história é Ele. Só quem trabalha na gente na profundidade é Ele. Não tem ninguém. Pastora, mas eu preciso de uma pessoa. Eu sou dependente dessa pessoa, irmãos, em nome de Jesus. Não estou falando isso só a campo de relacionamento pessoal, não. Marido e mulher, noivo, namorado, não. Estou falando também de outras coisas. Nós, às vezes, nos seguramos, nos asseguramos em pessoas. E com Deus não funciona assim, irmãos. Enquanto eu me asseguro em pessoas, eu não vivo a plenitude que Ele tem para nós, para mim, né? Para você também. Eu preciso me assegurar em Deus. Primeiro Ele. Vou até a Ele. Dobro meu joelho, choro e fico ali, orando, suplicando. Primeiro é Ele. E aí depois, se Ele der permissão, vá até a pessoa certa. Não abra a sua vida. Primeiro, Ele. E ontem eu fui confrontada nisso, ontem não, hoje de manhã. Ele falou, ontem você reclamou o tempo todo, sem parar. Uma hora reclamando, é sério, irmão? Sem parar. E adiantou? Não mudou nada. Não aconteceu o que eu queria que tivesse acontecido. Que eu queria que tivesse acontecido um milagre sobrenatural ontem. Não aconteceu hoje também. E é Ele. Mas só que Ele falou comigo. Eu sou aquele que te guarda. E eu sou aquele que faço todas as coisas na sua vida. Ponto. Não tem questionamento, irmãos. É uma coisa que é inquestionável isso. É Ele que realiza. Vamos lá? Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra ela vai ficar guardada no nosso coração. Você crê nisso? Né? E nós vamos poder dizer, Deus, naquele dia, na terça-feira profética, eu fui curado. Eu fui curado. Porque não adianta eu ficar repetindo toda a vida a mesma coisa. Não adianta eu ficar questionando toda a vida a mesma coisa. Se eu continuo no mesmo lugar. E aí no Mateus capítulo 6, versículo 25, está dizendo assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus falando isso aqui. Lá era Paulo falando aos filipenses. Aqui é Jesus falando. E aí no versículo 31, não andeis, pois, inquietos, a minha versão está inquietos, aí na sua versão pode estar ansiosos, não andeis inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, aí é uma complementação minha, não está na Bíblia, o que, que eu vou ter, eu tenho que ter mais um pouco, porque o que eu tenho agora ainda não está bom, eu tenho que ter mais. Isso traz inquietude, isso traz ansiedade. Você está entendendo, irmãos? Pastora, mas eu tenho um sonho. Irmãos, se tem um projeto, amém, que você saiba lidar com esse projeto, ok. Só que quando esse projeto ele já vira um problema na sua mente, na sua vida, irmãos, não te traz paz, tu fala, Deus, me aquieta, porque eu preciso entender isso aqui. Porque isso aqui é num campo enorme de preocupação, sendo que é Ele que abre porta onde eu não tenho possibilidade de porta. É Ele que dá a direção, quando nós não temos direção nenhuma. Fala com o irmão que está do seu lado, então descanse. Mas descansa forte, fala para ele, descansa forte, deita, dorme, se alimente da palavra, amém? Escute a voz do Espírito Santo, descanse, porque Ele está trabalhando em nosso favor. Você recebe isso? Eu recebo. Eu descanso porque Ele trabalha em meu favor. E aí continua dizendo assim, ó, 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha que coisa boa. Tudo que a gente precisa, o nosso Pai sabe. Sim ou não? Sim. E aí, nós podemos descansar porque Ele vai, né, conseguir trabalhar em nós essa inquietude. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Mais uma vez ele está dizendo: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Quem está falando isso aqui é Jesus. Se Jesus está dando essa direção, irmãos, vamos pegar essa direção. Vou repetir de novo, ó. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós fazemos uma conta errada. O que a gente faz primeiro? A gente busca as coisas primeiro, para depois buscar as coisas do reino. A conta está errada. Primeiro nós buscamos as coisas do reino, ou seja, nos aprofundarmos naquilo que é do Senhor, né? Na leitura, na santidade, na busca dele poderosamente, né? Buscar as coisas do reino, viver integralmente, eu não sei se é essa a palavra, mas se não for, você me perdoe e me corrige, integralmente aquilo que Deus tem para a gente, está certa a palavra? Amém, glória a Deus, né? E viver primeiro o reino. Você vive primeiro o reino? Ou primeiro as suas coisas? As suas preocupações? Eu vivo primeiro as minhas preocupações? As minhas ansiedades? Deus tem que me responder logo, porque senão eu não vou dar conta. Não, a conta é assim. Primeiro eu busco o reino e a sua justiça. E as demais coisas, todas as coisas que estão escritas aqui em Mateus capítulo 6, vão ser acrescentadas. A conta é essa. E aí depois, você vai buscar, e eu também, lógico, aquilo que eu preciso buscar para mim. Tudo ao seu tempo. Tudo determinado ao seu tempo. E não ao meu tempo, na minha vontade, naquilo que eu quero. Amém? Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? E se aquietar, não cuidar, porque o que, que acontece, irmãos? Eu ontem estava desse jeito, não mudou nada. Hoje acordei ainda um pouco inquieta também, não mudou nada. O dia foi indo, foi melhor, glória a Deus, né? Deus foi falando comigo, me acalmando, foi bem melhor. Mas tem ainda muitas coisas que eu preciso consertar em mim mesma. Isso eu não posso colocar na conta dos meus pastores, porque eles não vão conseguir mudar isso em mim. A minha inquietude, né? Os meus achismos, que às vezes a gente tem uma cartilha de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro, eu acho aquilo outro, eu acho aquilo outro, ponto, vírgula, aquilo outro eu acho também. Você está entendendo? E se alguém fala alguma coisa dentro do teu achismo, tu fala assim: você não sabe da minha vida, querido. Mas só que não é assim, irmãos. Nós precisamos entender esse versículo aqui. Viver um dia de cada vez. Em Cristo. Por Cristo. Louvando a Ele em todo o tempo. Você tem muitos motivos para agradecer? Eu tenho, irmãos. Você tem quantos motivos para agradecer? Eu tenho aqui pelo menos uns 10. Muitos. Nós temos mais para agradecer do que para nos entristecer. Se você colocar na ponta do lápis, nós temos muito mais para agradecer do que para nos entristecer. Porque todos os dias da nossa vida, todos os dias pelo amanhecer. Ele nos faz acordar depois de uma noite. E naquele momento que os nossos olhos se abrem, irmão, isso é muito poderoso. Porque a gente não entende o mistério do sono. Você entende? Eu não entendo. É porque a gente precisa descansar, pastor. O cérebro, ok, tá bom. Mas a gente acorda. Quando a gente acorda, é um novo dia. É um novo momento. É um novo tempo. Fala para o irmão que está do seu lado. Amanhã é um novo dia. E ele já está cuidando de amanhã também. Fala para ele. Ele já está cuidando de amanhã também. Em nome de Jesus. Ele já está cuidando do teu amanhecer. Ele já está cuidando de onde você vai precisar ir amanhã. Ele já está cuidando daquilo que você vai precisar resolver amanhã. Ele está dizendo para mim e para você: eu estou no controle de cada passo da sua vida, da sua história, porque eu sou o Senhor. Amém? Quando você encontrar alguém ansioso, a partir de hoje, você fala assim: vem cá que eu vou te dar assim, um aperto de mão bem apertado, para a tua ansiedade ir embora agora, em nome de Jesus. Você está entendendo? Que quando nós conseguimos andar menos ansiosos, nós conseguimos assimilar mais a presença de Deus. Nós ficamos mais sensíveis à presença de Deus. E aí Deus começa a fazer em nós coisas extraordinárias que a gente ainda não conseguiu viver por causa da nossa inquietude. Às vezes nem o culto, irmãos, tu vem no culto. Tu vem domingo, tu vem terça. Tem um pessoal aqui que é do jovem, vem sábado. O pessoal da área 51 vem sábado, vem domingo, vem terça, quarta, vem todos os dias quase praticamente, né? Você pode estar o tempo todo aqui dentro. Se você está inquieto, você não absorve nada. E Deus está dizendo: eu preciso que você absorva a minha palavra. Porque eu quero transformar algo dentro de você. E eu quero tratar com você aquilo que ainda é necessário ser tratado. Pastor, eu não preciso de tratamento, não. Eu falei: irmãos, pelo amor de Jesus. E se eu pudesse fazer terapia todo dia, eu fazia terapia todo dia. Para ter alguém para me ouvir. Mas aí, como não dá, o que, que Jesus faz? Jesus é lindo, irmão. Ele fala assim: eu estou disponível todos os dias. Oh, aleluia! Eu estou disponível a você todos os dias. Fala com ele todos os dias. Convida ele para ficar pertinho de você todos os dias e fala, e fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala. Ontem eu não estava falando com ele, estava reclamando mesmo. Né? Mas eu preciso me aquietar. Vamos repetir comigo? Versículo 33 e 34, e assim a gente finaliza. O Ministério de Louvor já pode ir caminhando para cá. Vamos lá. Coloca aí na projeção, por favor. Que a gente lê aqui, Fabinho, todo mundo junto. Ah, está aqui, obrigada. Vamos ler todo mundo junto? Mas buscai primeiro e todas essas coisas vos serão. Vivo hoje bem, vivo hoje cheio da glória de Deus, vivo hoje impulsionado por conhecer mais a Deus, e amanhã a mesma coisa, mas vivo hoje projetando na sua mente, nas suas emoções, aquilo que Deus tem para você, vivo hoje, permita ser curado, permita ser restaurado, permita ser refeito, mas vivo hoje, permita ser trabalhado, permita que ele se achegue, permita que ele te sacuda, e fale contigo poderosamente, você fala para Deus: Deus, eu não vou me armar mais, que tem gente que anda armado com uma armadura forte, que ninguém chega, irmãos, e Deus está dizendo: tira a armadura, deixa eu trabalhar profundamente em você. Deixa eu mover conforme eu preciso mover. Eu tenho um chamado contigo. Eu tenho uma obra contigo. E para que nós possamos viver tudo isso, irmãos, essa ansiedade que nos toma, pensamentos aceleradíssimos, Não há descanso na nossa mente. Nós precisamos estar mais em Deus. Mais em Deus. O tempo agora é de estarmos mais em Deus. Cada vez mais em Deus. Os nossos joelhos dobrados. Rai, alabás. Os nossos joelhos dobrados quando não dá tempo, durante todo o dia, no seu trabalho, aonde você pisa. Você fala, Deus, fica comigo. Eu não posso ficar sozinho. Deus, fica comigo, eu não posso ficar sozinha. Estende a tua mão poderosa e faça em mim o teu querer. Aleluia, aleluia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Todos os que estão aqui no campus online também. Eu te trouxe aqui para que você deixasse eu te curar. É contigo, irmão. É comigo. E a cura que ele quer fazer é de dentro para fora. De entendimento. De aperfeiçoamento. Isso ninguém vai conseguir fazer. Só ele faz. Estou falando por experiência própria. Só ele faz. Só ele consegue. Nós vamos continuar, né, fazendo tudo o que precisa ser necessário fazer na nossa saúde emocional, amém? Os tratamentos, as terapias, ok. Mas nós precisamos estar mais próximo dele. Ele é que vem em nosso socorro. Ele é que nos coloca de pé todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos, pode ficar de pé. Quando nós abrimos os nossos olhos, ele está dizendo para mim e para você, é mais um dia que eu estou no controle da sua vida. Hoje ele está no controle da nossa vida, amém? E amanhã ele vai estar no controle da nossa vida também. Glória a Deus. Você pode agradecer a ele? Feche seus olhos. Comece a agradecer a ele por tudo que você tem. Irmãos, nós temos muito, muito para agradecer. Nós temos muito para agradecer. Pastor, eu não tenho. Tem, querido. Analisa bem. Você é filho amado, filha amada. Você tem algo que dentro de você que muitas pessoas precisam ter e você já tem, que é o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Nós temos muito motivo para agradecer. Comece a agradecer aí no seu lugar. Pastor, eu sinto falta de muitas coisas. O Senhor preenche os nossos vazios. O Senhor preenche os nossos vazios. Aleluia. Aleluia. Enquanto o louvor começa, vai orando aí, agradecendo.